sempre envolvido por algum campo de força que me lança em estado de choque toda vez que eu tento te tocar. Então paro, abatido, atordoado, sem ter outro jeito a não ser recuar, pra no instante seguinte armar novo bote, atacar. Sempre envolvido por algum campo de força que me lança em estado de choque toda vez que eu tento te tocar. Então eu paro, abatido, atordoado, sem ter outro jeito a não ser recuar, pra no instante seguinte armar novo bote e atacar. Talvez seja eu mesmo quem gera esta força pra me defender. Já pensou se num gesto puro e simples de amor, olhar no olhar e mão na mão, eu passasse os tesouros e o lixo que sou pras arcas do teu coração? Já pensou se num gesto puro e simples de amor, olhar no olhar e mão na mão, eu passasse os tesouros e o lixo que sou pras arcas do teu coração? Pensar.